chega, esse chão aperta o passo. Tanta gente abriu espaço, preparando a viração. Desata esse nó, aperta o cerco. Tanta flor nasce do esterco, perfumando a escuridão. Sempre alerta, a hora certa é aquela que se tem na mão. De repente, simplesmente rompe esse cordão que te aperta, força o traço. Tanta falta faz teu braço mutilado, feito aço, traz a força da razão. Oh, rasga esse chão.